e batidas ao mesmo tempo, parecendo, imitando um ao outro, outro um. O discurso começa sem problema nenhum, palavras vão saindo, bate no coração. Rima sem espaço certo, com a mente vidrada em cima da injustiça, com essa grande espada sem precisar ser D.O.D. Aqui não existe essa E, se é esperto e tem cabeça no lugar, com um pouco de hip hop pra poder ajudar. Nunca virando pirata, mano, chegado não falha. Nós somos fã de canalha, por onde passo minha língua irada, bisturi na falha. Mas esse é o som, palavra mágica pra poder ajudar a se livrar das guerras, de roubo esperto ou de crime extremo, que pode ser herança, pode ser herança de tela de cinema, ou de avós ou de pais que não tiveram sorte, nem oportunidade de escutar hip hop. De escutar hip hop. Hip-hop criado na rua, essa é a minha cultura. Remando com a palavra, você tá falando a verdade aberta. Pode acreditar. Hip-hop criado na rua, essa é a minha cultura. Remando com a palavra, você tá falando a verdade aberta. Pode acreditar. Tamo vindo aqui do sul pra falar de hip-hop, é nosso jeito de ser. Preocupação não é hip-hop, é ideia que somos. É um dia após o outro, é morrer e renascer de novo. Com moral analisando o contexto geral, para alguns pode até parecer normal. Não qualquer merda que pinta por aí, isso é filosofia, qualquer pilha diz aí. Como é que tu quer procurar informação? Eu te digo, meu irmão, tamo aqui pra falar qual que é a decisão, porque tem gente de olho nessa comunicação. Que lição. Pode crer, não somos solução, mas como escutar? Música é normal pra uma nação, de uma mistura está aí a nossa forma de expressão, no chambinho do que quiser. Porém, hip hop é isso, é limpo, é consciente, é disso que eu preciso. Essa é a minha cultura. Rimando com a palavra, já tá falando a verdade aberta. Pode acreditar. Hip hop criado na rua, essa é a minha cultura. Rimando com a palavra, já tá falando a verdade aberta. Pode acreditar. Aonde estiver uma mente, o som vai chegar lá. Por cima, pelo lado, por debaixo da terra, se precisar. Seja preto ou branco, o que importa é lutar. Eu tô aqui pra mostrar o meu dom. Presta atenção no som, que é feito com vontade, por quem conhece a rua. Quer botar na cabeça de todos e também na tua. Te liga, não fica fora dessa, mesmo que todos digam que tu não presta, mas é do som. Eu sou do Partenon e minha rima é fatal, normal. Você conhece meu nome, Negro X e tal. Negro X e tal. Hip hop na cabeça, uma ideia nacional. O grafite, o break, um estilo cultural. Vem na paz, meu irmão, prega a união. Uma rima, um beat, um papo de irmão. Agora pra você, DJ de lei, chama o refrão. Essa é a nossa cultura, não para.